Esse já é o quinto ano. Bom senhor. Fiz nada no Rio de Janeiro. Agora estamos aqui em São Paulo. Ele está espalhando já essa noção da prática do yoga, dando ênfase a essa o lado espiritual do yoga, né? E isso daí é realmente uma carência, né? Tem que se viver o yoga de uma forma integral, né? Não só a parte física, a parte psíquica, mas também mexer com a consciência, né? Aí o yoga se torna um caminho, assim, um processo de autorrealização. E a autorrealização é, assim, um processo de se tornar cada vez mais consciente. Entender as coisas. A consciência pode ir expandindo, né? Senão a pessoa fica só naquele mundinho dela, né? Aquela vidinha, aquelas coisas ali. A consciência tem voltada só para as coisas práticas da vida. E assim, curiosidades, entretenimentos e tudo, coisas não sabe. Aí até o ciclo de vida vai aumentando, vai se adiantando aí, ali, assim, a pessoa chega lá no final do ciclo de vida. Caramba, não entendi nada. Aí fica meio perplexa, né? No mínimo fica perplexa. Quando não fica depressiva, frustrada, se lamentando, triste. Isso pessoas boas, né? Porque pessoas que têm malícia dentro de si, aí vem remorso, ódio e outras coisas. Aí é um fracasso total, né? Perderam mais uma chance, né? Porque tem que estar assim. Tem que estar bem consciente do qual é o propósito. Né? Por que ele está aqui? Né? Para saber esse propósito, assim, tem que entender o significado de tudo isso aí. Começando pela nossa natureza, a natureza desse mundo. Agora, eu tenho experiência assim, pessoal, assim, é que como praticamente todos aqui nessa parte do planeta, né, nesse lado ocidental do planeta, né, tivemos todo uma educação e a nossa cultura, assim, toda ela foi baseada o que aconteceu desse lado do planeta, né? Partindo ali do Oriente Médio, né? Revelações assim do judaísmo, cristianismo, que influenciou toda essa parte aqui, né? Ali mesmo teve o slam que influenciou aquela região ali em volta. Agora do outro lado do planeta teve outras relações, né? Sendo que a revelação dos Vedas é assim, inigualável. Inigualável. Quando eu tive acesso a esse conhecimento, assim, foi através. A primeira coisa foi um livro do professor Hermógenes, né, que tem auto-perfeição, como eu falei. Aquilo ali que assim, me despertou assim, uma curiosidade, assim. Porque ele mostrava assim, uma outra forma de ver a realidade. Né? Aí eu falei, poxa vida, olha só, coisa interessante. Né? Então corri atrás. Né? Uma busca aí. Lia tudo que aparecia na minha frente. Até que aconteceu um fato assim. Aí tudo se dirigia para a Índia. A Índia que me atraía, assim, os conhecimentos, a filosofia, o mundo. Aí assim eu vi essa nova perspectiva, nova possibilidade de encarar a vida. Né? Aí aconteceu uma coisa inusitada que o templo Hare Krishna foi para a rua de morar. Aí eu tinha, através das leituras, eu sempre tive assim, atração assim, pela vida monástica e tudo, e agora aparecia aquela oportunidade, eu falei, eu queria para render, né? E não deu certo cair fora, eu tinha caído fora de outras coisas. Aí eu vou tentar, né? Estou aí tentando. Porque esse conhecimento é assim, é ilimitado, né? Não tem. Você não chega assim a uma conclusão final, sempre tem algo mais. Né? Cada vez que você vê, você pode ir além. Né? Então quando eu tive acesso a essa fonte de conhecimento, de Vedas, né? Eu fiquei espantado, né? Porque é uma coisa impressionante, né? Assim, a quantidade de informação pesada. Né? E todas essas questões, assim, questões existenciais, fundamentais, quem sou eu? De onde vim, para onde vou, que lugar é esse que eu estou aqui, como explica isso, por quê, qual o significado, quais são as possibilidades que eu tenho daqui para frente. Em geral, as pessoas veem essas questões e falam assim, ah, isso tudo é mistério. Mas a pessoa pode. É só querer. Agora depende da pessoa. A pessoa que tem que correr atrás, tem que buscar. Tem que ser um plano de vida. Pode ser uma coisa assim, uma informação, viu? Muita gente dando palpite por aí. Agora, o importante é ir numa fonte mesmo, fonte de conhecimento. E olha, não adianta procurar essas explicações sobre existência em fontes modernas de conhecimento. Porque hoje em dia tem tantos departamentos na universidade, tudo. Mas hoje em dia é outra coisa, hoje em dia é assim, nós estamos vivendo a era da tecnologia, das comunicações, e tudo é voltado para o exterior. Né? Agora, assim, alguns milênios atrás, o planeta era completamente diferente. Então, muitas pessoas, assim, capacidade de dedicação assim, das pessoas era muito superior à do dia de hoje. E muitas pessoas atingiram assim, a iluminação espiritual. Algumas delas deixaram a coisa ali registrada, né? Para a posteridade. Né? Não vai pensar que só aquelas que deram, só os escritos, aqueles sábios e ouve santos e tudo que aparece aí, né? Coisa que são os únicos, não. Tem muita gente. Né? Só alguns que registraram as suas experiências e o que entrou na sociedade humana, assim, né? Conhecimento revelado. Conhecimento que vem de cima para baixo. Primeiro você tem que chegar num nível de consciência ali para ter essa conexão com a transcendência. Aí esse conhecimento entrou aqui na sociedade humana. Então ele tem que ir nas fontes. Tem que ir nas fontes desse conhecimento. Não tem esse negócio de moderninho e tudo aí, espécie, né? Para esses assuntos existenciais, para entender a realidade, entender a nossa natureza. Então foi aí que surgiu esse conhecimento do yoga. Então, o sábio Patanjali, ele fez um tratado de Ashtanga Yoga. Mas o Yoga também está em outras fontes. Né? A gente vê nesse tratado espiritual, assim, que é o mais famoso de toda a literatura védica, que é o Bhagavad Gita. Né? A gente está falando de yoga há um tempo mesmo. Né? E quando a gente vê, quando a gente vai no dicionário de sânscrito, e acha lá a palavra yoga, A primeira definição, porque tem várias, né, vários conceitos, né? A primeira definição é exatamente a conexão. Conexão. União. Esse é o primeiro significado da palavra yoga. Aí depois tem disciplina para autorregulação, prática, tudo, meditação. Mas o primeiro significado é esse dessa conexão. Agora, conexão de quê com quê? De quem com quem? Aí que tá, né? Então, a conexão do nosso eu, alma individual, né? Com a alma suprema. Tem que fazer esse link. Né? Tem que fazer esse link. Ah, mas esse link todo também as religiões tentam fazer e tudo. Tudo bem. Algumas pessoas atingiram a iluminação espiritual pela religião, né? Poucas. Os santos, né? A tradição, o cristão, tudo. Mas a diferença do aspecto assim, espiritual do yoga é que na religião assim, popular, né, a pessoa quer fazer essa conexão, mas ela quer manter a sua consciência aqui, presa às coisas aqui, práticas desse mundo. Né? Aí quer fazer a conexão, né? Mas já no caso do yoga, não, você faz um trabalho interior para elevar a sua consciência. E essa conexão aí é muito natural, né? A conexão aqui por cima, não aqui de baixo, ali, daqui para lá, é muito distante, né? Aí fica uma coisa muito emocional, fica uma coisa muito assim, carregada de emoções, de medos, de conceitos assim, que às vezes não muito saudável, em nome de religião. Né? Mas o yoga é uma preparação, né? A preparação de se sintonizar a consciência, né? Uma realidade transcendental que está aqui presente, né? Até presente em nós. Tá? A gente nem se dá conta. A maioria nem se dá conta. Então, esse conhecimento dos Vedas nos ensina, nos dá essa possibilidade de entender essas coisas, de uma forma assim, muito racional. Né? Aí a pessoa pode falar assim, ah, mas isso daí implica fé. E daí? Qual é assim? O que desmerece a fé? Ah, porque a gente vê as pessoas ali, assim, olha. É uma coisa individual, não é uma coisa coletiva. Coletiva é crença. É uma intuição, assim, uma potencialidade que cada pessoa tem. É uma coisa assim, uma coisa completamente interna. Que pode ser desenvolvida. Usando a razão. Precisa ter razão forte. Se não tem razão forte assim, fica muito crédulo. Qualquer coisa que se fala ali. Aí o outro fala outra coisa ali diferente. Eu tô confundindo. A gente vai lá na fonte mesmo e vê a coisa como deve ser, aí fica. Então assim, a gente tem essas fontes de conhecimento, né? Às vezes tem muitas categorias. Tem muitos livros, tem uma literatura, olha só, uma literatura vastíssima. Imagina, são centenas de livros. Centenas de livros. são os quatro Vedas. A princípio era só um Veda, né? Depois foi quando começou essa era em que nós estamos agora, a coisa teve que ser passada para a linguagem escrita. Porque antes era, a coisa era passada assim de mestre para o ouvido, da boca do mestre para o ouvido do discípulo. E as pessoas tinham uma capacidade de retenção muitíssimo maior do que nós atualmente. Aí teve que ser passado no lugar de escrito. Né? Então os quatro Vedas, o que era um Veda passou a ser quatro, tem o Rig Veda, Sama Veda, Yajurveda, Atharva Veda. Então foi um grande sábio editou esse conhecimento todo, né? O sábio Vyasa. Vyasa que é editor. Vyasa dele. Então tem assim o que chama-se os Vedas, tem vários outros tipos de literatura, assim, Brahmanas, Charanyakas, os famosos Upanishads. São centenas de livros de Upanishads. Então essa classe de literatura chama-se Shruti. Shruti é uma literatura que é dita que é uma literatura original, assim, não sei, composta. Aí depois tem outra classe de literatura que chama-se Smriti. Essa sim tem um autor. Quer dizer, autores assim, pessoas iluminadas que compuseram textos que ficaram para a posteridade, né? E são assim, consideradas assim, como Shastra. Shastra, quer dizer, é o termo em sânscrito que se refere ao que nós chamamos de escritura sagrada. Quer dizer, para um texto desse ser considerado uma escritura, né? Isso daí, assim, deve ter sido um reconhecimento, grande personalidade, de tudo, uma coisa assim, qualquer coisa. Então, nessa literatura tem várias modalidades, né? Tem os famosos 18 Puranas, que contam histórias e tem filosofia profunda. O último dos Puranas chama Srimad Bhagavatam, Bhagavata Purana, que foi composto pelo editor dos Vedas, do Vyasa Krishna. Depois que ele compilou assim, a opinião de tanta gente, assim, tantos livros, ele falou, poxa, eu tenho que fazer alguma coisa dessa. Tem que mostrar minhas realizações espirituais. Aí compilou esse livro. Inclusive uma vez lá na Índia, eu escutei uma pessoa muito erudita. Ele falou assim, olha, aqui na Índia, para a pessoa ser considerada um pandita, pandita é um título assim de uma pessoa hiper erudita. Né? Pode ser um poeta, pode ser um filósofo. Para receber esse título de pandita, a pessoa tem que conhecer o Srimad Bhagavatam, senão... Porque é uma coisa, né? Também eu já ouvi isso lá na Índia mesmo, assim, que é impossível compreender ou ter o conhecimento de todas essas escrituras. Os Upanishads, os Puranas, os Vedas, tudo isso. Impossível. Então a pessoa tem que definir assim o que, que ela vai investir, né? Qual o conhecimento que ela vai investir, né? Inclusive é dito que na era em que nós estamos vivendo, não existe ninguém que seja mestre nos quatro Vedas. Então tem o título de Chaturvedi. Hoje em dia não tem. Nem dos três, Trivedi. Sei lá até o nome da pessoa, Trivedi. Ele é mestre nos três Vedas. Algumas pessoas muito eruditas são Duivedi. Uma outra é Ekavedi. Ele tem assim, a maestria em um dos Vedas, um dos quatro Vedas. Né? Então tem que se definir exatamente qual o caminho que você vai seguir, e qual é a literatura que apoia aquele caminho. Então assim a pessoa tem que se basear naquilo, né? Porque tem uma coisa muito interessante, né, que diz que, por exemplo, tem no Srimad Bhagavatama, o segundo verso, o terceiro verso diz assim: Nigama kalpa taro galitam halam. Nigama quer dizer a literatura védica. Ela é considerada como uma árvore dos desejos. Isso quer dizer o seguinte, que qualquer pessoa com qualquer mentalidade pode se aproximar dos Vedas e vai obter aquilo que ela necessita. Porque tem pessoas que têm diferentes tipos de consciência, né? De mentalidade. Né? Tem pessoas que são muito materialistas, só estão pensando em dinheiro, tudo. Pode se aproximar dos Vedas e vai conseguir lá, assim, tem um caminho ritualístico. Um caminho ritualístico, assim, que a pessoa, você é. Que você quer? Eu quero ser rico, tá? Então você adora essa divindade e tudo, faz esses rituais e tudo, você vai estar assim, ter possibilidade. Eu quero saúde, então tem outro tipo de divindade que dá essas bênçãos, né? Então assim, a pessoa tem desejos materiais assim que podem ser satisfeitos com esse contato assim com entes superiores, né? Assim, é uma coisa meio materialista, né? Mas pelo menos já é um primeiro passo para a pessoa ter um acesso a alguma coisa transcendental, alguma coisa além dela. Senão a pessoa fica nesse mundo aqui, qual é a sua referência? A minha reverência é meu ego. Aí vai ficar que nem o cachorro que está correndo por trás do seu próprio rabo aí, né? Não vai sair, vai ficar assim, com todos esses conceitos e tudo. Rodinha lá, 2 horas da madrugada, vai tomar, sei lá, quantos churros lá, tudo. Começa a filosofar e tudo. Para mim, Deus é isso. Aí o outro fala assim, não concordo, para mim Deus é outra coisa. Não dá em nada, né? Não resolve nada, né? Tem que ter uma referência, né? Referência, né? Nossa mente, é a nossa mente que nos coloca assim numa posição condicionada, uma posição assim de cheio de neura, cheio de problemas e coisas. Não vai ser essa mente que vai nos libertar, não. Não vai ser essa mente, não, sabe? Tem que ter algum alguma coisa assim que venha de fora para isso, para nos ajudar. Senão a gente não vai sair desse, disso não. Se a pessoa é muito, muito desapegada, se a pessoa é muito desapegada, muito renunciada, então ela pode se desapegar das coisas mundanas, pode se desapegar completamente dos prazeres sensuais. Então tem assim um processo de autorrealização que é pesado, né? É assim a linha monista. A linha monista é assim, né? É como se fala, tudo é um, tudo é um. Você tem que negar esse mundo que você está vivendo, você tem que se desfazer da sua personalidade. Olha só, jogo duro. Tem que falar, não, eu vou. Eu quero me fundir no todo. Aí você tem que extinguir a sua individualidade. Assim como uma gota d'água que cai no oceano e se funde no oceano. Isso é possível. Isso é possível e é um tipo de liberação. Tipo de moksha, de mukti, né? Liberação. Mas não é para qualquer um, não. Não é para qualquer um, não. O grande proponente do monismo é Shankaracharya. Shankara, ele apareceu aqui nesse mundo lá no final do século X. 900, no ano 980, e ele viveu só 32 anos. Então, não, 890, no ano, século 9, viveu até 922. Antes dele, o que vigorava na Índia era a filosofia e a religião budista, que tinha sido estabelecido pelo imperador Ashoka, e já estava séculos assim. E o budismo, ele negou os Vedas. E o negócio de Buda era o seguinte, era parar de sofrer. Era a proposta de Buda, original, a proposta de Buda é que a pessoa tem que parar de sofrer. Então, mas que negócio de Deus e religião? Não, esquece isso aí. Primeiro você tem que parar de sofrer. Esse é o foco, né? Então, negou os Vedas. Então, o que Shankaracharya fez, só com escritos, né, que ele fez, diz que ele era um mestre na escrita, assim, insuperável. Eu, uma vez, eu li assim um comentário, só tem uns dois que se equiparam com a capacidade de Shankaracharya de escrever. Um foi Jayatirtha, que ele traduziu tudo que Madhvacharya escreveu, senão ninguém ia entender nada. Não ia entender nada. Esses escritos iam se perder para sempre, porque ninguém consegue entender. Então ele teve que refazer toda a obra do mestre dele e colocar em linguagem que seja compreensível. Porque o intelecto de Madhvacharya era tão assim forte, né? o que ele pensava assim era outro nível, né? Era outro nível de compreensão. E depois quem teve outro, um comentarista do Jaimini, da Mimansa, diz que ele escrevia também. Então, Shankaracharya, ele reviveu os Vedas. Porque o budismo era assim, uma filosofia niilista, né? Shunyavada. Quer dizer que no final de contas, o fim de tudo é o nada. Né? E assim não tem nada permanente, tudo está assim se transformando, né? Não tem a mesma água, não passa duas vezes debaixo da ponte. Né? Essa é a ideia, assim, né? Mas aí é tal negócio, né? Aí o Shankaracharya, não. A coisa tem algo aí. Não é nada, não. Tem algo. Então surgiu esse conceito assim, monista, né? A filosofia Advaita Vedanta, que nos dá esse conceito monista da existência, tudo é um. Que assim, a verdade absoluta é assim, um Brahman impessoal. É assim o substrato de todas as energias e tudo. É um conceito meio abstrato, mas é um conceito, assim, uma interpretação assim, sobre a verdade absoluta. Por outro lado, tem o conceito teísta, que dá ênfase na personalidade. Porque nesse conceito impessoal, você tem que chegar ao ponto de distinguir a sua personalidade. Distinguir a sua personalidade. Poxa, Karatiara, ele era. O processo dele é pesado. A pessoa tem que abandonar tudo, a pessoa tem que ir para a floresta, morar numa caverna, ficar meditando direto, nenhum austeridade e renúncia completa. A pessoa nem cozinha para si. Ela tem assim uma combuca que ela sai assim na rua, se alguém der algum alimento para ela, ela come. Se não der, não. Tudo. Aí medita assim, a rambra máxima. Neti, rejeita tudo. Não, isso não existe. Não. É assim um processo de rejeição. A ideia é que a personalidade está assim, causando o sofrimento da pessoa. Então, eu quero me livrar do sofrimento. Então, é uma linha. Essa linha chama-se Jnana Yoga. Jnana Yoga. Agora tem a outra linha, a linha teísta, né? A linha teísta é baseada no famoso livro Bhagavad Gita. O Bhagavad Gita, ele é um capítulo de um grande épico, acho que é tido como o maior épico. É o maior poema épico do mundo, chamado Mahabharata. Mahabharata, que conta a história dos tempos védicos. A história, quando Krishna estava aqui, da batalha de Kurukshetra e tudo mais. E o Bhagavad Gita é um capítulo desse Mahabharata. Também outro livro, outro épico, chama-se Ramayana. A história do rei Rama. Na Índia, todo mundo é assim, fã de Rama, né? Conhece assim bem a história de Rama, o Ramachandra, mais do que Krishna. Mas, claro, o Mahabharata é assim. Eu me lembro uma vez, eu estava lá em Haridwar. Aí eu estava com, acho que me deu um surúnculo na perna, uma coisa assim, né? Aí estava ali, eu falei, pô, vou lá no hospital para dar uma... ali, fazer um curativo, coisa simples, né? Nada demais, né? Aí era assim, domingo de manhã, aí quando deu 10 horas, assim foi a hora que eu estava chegando no hospital ali, não tinha ninguém, não tinha atendente, não tinha enfermeiro, não tinha médico. Aí parou tudo, a rua parou tudo, porque era o seriado do Mahabharata. Aí você escutava assim, o som de televisões em uníssono, assim, né? Em vários lugares, né? Assim, né? A mesma coisa, né? Assim, e ninguém na rua, durante uma hora, de 10 às 11, né? Era domingo de manhã. Aí eu fiquei esperando. Chegou 11 horas, começou a aparecer gente de tudo que é lado, começou aquele buzinaço na rua. Quer dizer, que nem final de Copa do Mundo aqui no Brasil. Então, assim, todo mundo tem essa cultura, assim, forte, né? Mas é um pouco mais difícil de conhecer Krishna, assim. É um pouco mais difícil. O Rama é, assim, a paixão do povo. A paixão do povo. Todo mundo conhece o Rama. E a história é muito, muito dramática, né? A esposa dele, Sita, foi raptada, né? Por um demônio chamado Ravana e tudo, ele teve que ir lá conquistar e tudo. Então era o rei ideal, né? Assim, um caráter ideal e tudo. Então, esse lado teísta, né? O Bhagavad Gita. Então tem muita, tem assim, essas escrituras para todos esses. Tem as escrituras ritualísticas, são muitos rituais, assim, geralmente adoração dos semideuses. Indra, Surya, Chandra, Varuni, Ganesha, Shiva, esse tipo de adoração. Durga. Então, esse é um hinduísmo popular, né? Que vai, assim, por isso que fala assim, a religião da Índia é uma religião politeísta, tem muitos deuses e tudo, né? Porque realmente a religião popular é assim, né? As pessoas não têm assim compreensão exata, é muito um sentimento, assim, tudo assim, é sentimental e tudo, né? Como qualquer lugar do mundo. Então, você vai naqueles templos da Índia, assim, templos. Mesmo templos de indianos fora da Índia também é assim, né? Aí tem uma opção de altares assim, né? Tem Ganesha, tem Shiva, tem Durga, tem Lakshmi Narayana, tem Sitarama, tem Radha Krishna, todo mundo está lá, né? Todo mundo lá. Mas não tem essa compreensão assim do que quem é quem. Quem é quem? E qual é a posição relativa da coisa? Então tem essa linha. Isso é o hinduísmo assim popular. Tem essa linha ritualística. Nessa linha ritualística não tem o que se chama de liberação ou mukti, também outra palavra sinônima aqui, moksha. Não tem essa ali, não tem essa proposta, né? É só assim um tipo de adoração, o pessoal vai lá e pedir coisas materiais para se ajudar a sua vida, para viver nesse mundo e coisa, para receber algum tipo de bênção ali, olha, estou doente, preciso de ajuda e coisa. Não é um processo de autorrealização. Processo de autorrealização, essas duas linhas, Jnana Yoga, essa linha filosófica, essa linha impessoal, e a linha de Bhakti Yoga. Bhakti Yoga, que é a linha assim, devocional teísta. Isso está lá nesse capítulo. Na linha de Bhakti Yoga, a filosofia que chama-se Advaita Vedanta. A filosofia Vedanta. A filosofia Vedanta é uma das seis filosofias clássicas da Índia. Então tem essas seis filosofias clássicas da Índia que são Sankhya, Yoga, Nyaya, Vaisheshika, Mimamsa e Vedanta. Seis filosofias. Yoga está aí nesse time aí, né? São seis filosofias clássicas que têm alguma coisa a ver com os Vedas. Porque tem as filosofias que não tem nada a ver com Vedas, que é o budismo, outras jainismo e uma filosofia que hoje em dia é a filosofia mais popular em todo o mundo. É uma filosofia de um filósofo da Índia, antiquíssimo, chamado Charvaka Muni. É a filosofia do hedonismo. A finalidade dessa vida é sentir prazer. Você tem que correr atrás do prazer. Você tem que correr atrás do prazer a qualquer custo. Se você não tem dinheiro para... Se você tem dinheiro para investir no prazer, invista tudo. Se você não tem o tanto para investir, você peça emprestado. E se você não tem condição de pedir emprestado, consiga de alguma ou de qualquer maneira que seja. Mas o negócio é o prazer. A filosofia diz, você é assim, está vivendo uma vida única, sabe? Acabou, sabe? Então tem que aproveitar o máximo, sabe? Tem essa filosofia mesmo, assim, né? Hoje em dia tem seguidores aí, bilhões de seguidores, né? E depois, assim, tem outra, essas são as filosofias que não seguem os Vedas. Agora tem a filosofia que segue os Vedas, tem Nyaya, a filosofia da lógica, Vaisheshika, a filosofia atomista. Depois tem Yoga de Patanjali, que está associado com a filosofia Sankhya, dualismo de Kapila. Cada um desses tem o seu proponente, né? Assim como a filosofia de Yoga, que na realidade não é bem uma filosofia. É assim, Yoga é uma prática assim, a nível psicológico, né? Para você assim, sintonizar suas potencialidades e tudo, né? Então, a filosofia Sankhya dá uma explicação sobre o mundo em que nós estamos. Assim. Mostra a cosmologia, como a coisa se formou, a natureza. E depois a filosofia Sankhya fala que tem dois elementos assim, que se unem. Um é Prakriti e outro é Purusha. Prakriti é a energia material, os elementos materiais, e Purusha é a entidade viva. Então, tudo que é vivo é uma combinação. Nosso corpo aqui, o corpo em si é energia material, né? Mas tem ali o Purusha, que é uma alma espiritual, que é a fonte de consciência, é a fonte da vida. Que aí, assim, quando tem essa combinação, né, Prakriti, elementos químicos, né, matéria, né, é o corpo, né, ossos, músculos, tudo isso aí é matéria. Né. Mas tem ali a combinação de algo que é consciente, né? Então, essa Atma, essa alma, ou então tem a palavra também que é sinônimo, chama Jiva. Essa Jiva. Ali tá, é um átomo de consciência, de vida, né? Então, o corpo parece que tem vida. Na realidade, ele não tem vida. Mas ele parece que tem vida por causa da presença da alma. Quando a alma sai fora do corpo, o que acontece? O corpo descarta. Já era, né? Então, assim, entender isso, né? Entender que de se identificar com a alma, isso daí é o primeiro passo que se dá na espiritualidade. Primeira coisa. Se não entender isso, não vai para frente. É que nem você botar assim uma operação assim de alta matemática, né? Alta matemática ali com cálculo integral, cálculo diferencial e tudo ali, coisas assim. Mas começa ali com umas operações simples, né? De aritmética, né? 4 mais 7. Aí você botou 12. Aí errou tudo, né? Na primeira ali já errou. Aí os outros, sabia, você não vai ajustar de jeito nenhum, né? Então, assim, a primeira coisa assim, é entender essa dicotomia entre alma e corpo. Então, assim, a filosofia Vedanta explica isso. A filosofia Vedanta explica isso. A filosofia Vedanta, ela se tenta explicar três elementos. Aqui é o Brahman, aqui é Jiva. Aqui Jagat, o Prakriti, quer dizer, Jiva é o que nós somos, a alma de Deus. Jagat é esse mundo, esse universo. Brahman é a transcendência. Tem que entender essas três coisas. E esse Vedanta, na verdade, não é exatamente a filosofia Vedanta. Não exatamente. É um sistema de filosofia. É um sistema de filosofia. Então, tem várias filosofias que se abrigam nesse mesmo sistema. O que acontece é que, como eu falei, na época de Shankaracharya, né, lá pelo século IX, no princípio do século X, ele foi o primeiro que mostrou uma metodologia de acordo com a sua compreensão. Então, assim, como tem o Yoga Sutra de Patanjali, né? Todas essas filosofias têm também o seu tratado básico da filosofia, né? E todas essas filosofias são escritas nesse formato de sutra. Sutras são, assim, afirmações muito concisas. Porque naquela época não tinha o Google. Hoje em dia, você quer saber alguma coisa, você digita ali, coisa e tal, aperta ali, vem um monte de informação. Naquela época, se tinha assim um conhecimento, você tinha que decorar. Você tinha que decorar. Então, os sutras eram assim, afirmações, por exemplo, Yoga Chitta Vritti Niroda. Ali, o sutra, né? Então, aí você pode expandir esse conhecimento que está aí contido nesse sutra aí ilimitadamente, né? Então, vai assim, né? Então, tem assim, diversos tratados, assim, das diversas filosofias. Tem o Nyaya Sutra de Gautama, tem o Vaisheshika Sutra de Kanada, tem o Sankhya Sutra de Kapila, tem o Yoga Sutra de Patanjali, tem o Mimamsa Sutra de Jainini e tem o Vedanta Sutra de Vyasa. O próprio Vyasa, que foi o editor, ele é o proponente dessa filosofia Vedanta. A filosofia Vedanta tem duas palavras, Veda, Anta, que significa assim a conclusão dos Vedas. A conclusão dos Vedas. Filosofia Vedanta. A filosofia Vedanta, ela tem uma é a filosofia que ficou. Inclusive, o yoga, que originalmente estaria associada com a filosofia Sankhya de Kapila, né? Inclusive, tem linhas que têm essa associação. Mas hoje em dia a gente vê que o yoga está mais associado com o Vedanta. É. Isso é assim mesmo? É. Maior é ênfase dentro de dentro. Maior ênfase dentro de dentro, né? Originalmente não era, não. Por quê? Porque a filosofia Vedanta é a mais consistente e que ficou para a posteridade. As outras filosofias, se tira algumas coisas das outras filosofias, assim, também o processo de lógica da filosofia Nyaya e coisa importante, é usada. Na filosofia de Mimamsa, interpretação, de regras de interpretação de textos védicos. Ali é o que eles, é uma especialidade. A cosmologia da filosofia Sankhya e coisa, mas a filosofia Vedanta, que ficou, e a mais completa, que tenta explicar todos os detalhes da realidade, e tem uma coisa que é muito importante. Não é só uma filosofia para entender esse mundo e a nossa natureza e tudo. Não é assim meramente uma informação. Mas é uma filosofia que tem uma proposta definida. Você pode seguir a filosofia para um objetivo. E qual é esse objetivo? Qual é essa proposta? Então, isso chama-se mukti ou moksha, quer dizer, liberação. Agora, liberação de quê? Quer dizer que ele está preso? Pior que está. É o que chama de samsara, né? Samsara são os sucessivos ciclos de vida aqui nessa. Acaba um ciclo de vida, começa outro. Isso devido ao que chama de karma. Porque sempre tem alguma coisa pendente. Né? Tudo é um processo de ação e reação. Um processo de causa e efeito. Então é assim. Ação e reação. Então sempre tem alguma coisa pendente que vai, assim, produzir o próximo ciclo de vida. Aí, pessoal, porque uma coisa tem que ser entendida, assim, básica. Eu já falei uma coisa que tem que é básica, entender que nós não somos o corpo, nós somos a alma. Isso daí tem que ser entendido e tem que ser colocado em prática. Né? Tem que dar assim, todo o paradigma de vida tem que ser baseado nisso. Vai ali embaixo, fica ali embaixo no mundo escuro. Então, assim, uma coisa é compreender. Não somos o corpo, a outra coisa básica é que tudo que existe nesse mundo é cíclico. Tudo é cíclico. Não tem esse negócio de começou do nada e terminou no nada. Não existe tal coisa. Tudo vem numa sequência de causa e efeito aí. Ah, mas esse mundo também já é o efeito de uma causa prévia. Ah, e o mundo vai acabar? Pode acabar, começa de novo. Esse é outro paradigma, outra visão de mundo, da realidade, sabe? É outra visão da realidade, né? Sabe? Isso é filosofia Vedanta, isso daí é compreensão dos Vedas, sabe? Coisa que aqui no Ocidente a gente não tem. Aí é esse conceito do karma, sabe? Do karma, sim, sabe? Eu outro dia eu vi na internet, sabe? Uma mocinha, uma menina, veio com um talento musical assim, coisa, diz que é o novo Mozart. Uma menina compondo, assim, aos 4 anos de idade, assim, com uma coisa assim, domina vários instrumentos, assim, virtuosa, assim, não é ali, não, é ali, ó, sabe? O que é isso? Como é que é isso? Essa pessoa veio com esse talento, assim, sabe? Trouxe, né? E outros são ali, assim, duro de entender as coisas. Mais simples, né? Como é que pode, né? Diz que tem outra mocinha aí que tem o QI maior que Einstein. Vai entender isso, né? Quer dizer, a pessoa traz uma bagagem. Traz uma bagagem. E essa bagagem pode ser de talento. E também outra bagagem, outro tipo de bagagem que traz, sabe o que é? É o astral. Pessoas de alto astral e pessoas de baixo astral. Já traz isso. Isso é explicado. É explicado ali nos Vedas, ali, assim, como isso pode, como é que isso ocorre, né? Como isso ocorre, né? Como faz essa transferência aqui para outro ciclo, ali, sabe? Os Vedas explicam isso, né? Então, a liberação do samsara, o Krishna no samsara. E assim chega para obter assim, moksha ou mukti. Então assim, é uma filosofia que tem um objetivo, né? Tem uma proposta, né? Tem uma proposta. Aqui no Ocidente não tem a tal coisa, né? Você vê as filosofias que nasceram aí da Grécia e tudo, não tem essa. Não tem essa proposta. Não tem assim uma proposta assim. Qual é a proposta? A liberação. Quem fala de salvação e tudo é religião, né? Ah, não, filosofia é só entender a realidade. Nem se entende direito porque carece de elementos, né, para entender a realidade. Porque para entender a realidade você tem que buscar onde que tem um conhecimento válido. Então tem várias formas de obter conhecimento. A primeira forma de obter conhecimento é através dos sentidos. Aquilo que você vê. Então, assim. Então, isso é uma forma de obter conhecimento, né? Você viu, você ouviu. Então, esse conhecimento vale, né? Uma pessoa fala assim, assim em outro lugar, assim, choveu lá em São Paulo, né, no sábado, né? Falei, não, estava lá. Choveu não. Quer dizer, esse conhecimento é definitivo, né? Um conhecimento válido, né? Você emitiu uma coisa que, poxa, com certeza fatal. Aí outra forma é a lógica. A lógica. Tem toda uma ciência da lógica, a ciência de Nyaya. Tem um aforismo básico que fala assim, Yatá Duma Tatá Agni, onde há fumaça, há fogo. Aí a explicação é assim, que você vê uma fumacinha ao longe, assim, na montanha, e você chega à conclusão, lá tem fogo. Você não está vendo fogo, você está vendo a fumaça. Mas você sabe a relação de fogo e fumaça. Então, sabendo essa relação de fogo e fumaça, que você já tem uma experiência antes, então você pode dizer, olha, eu afirmo que lá tem fogo. E é um conhecimento já, isso é verdade, a lógica. E essa é a lógica mais simples, né? Pois é, por isso que é complicado. Então, assim, aí depois tem a terceira forma de obter conhecimento, e através do testemunho de pessoas que atingiram a iluminação espiritual e tiveram esse contato com a transcendência, e esse conhecimento entrou na sociedade humana. Um conhecimento que os sentidos não podem chegar lá, a compreensão não chega lá. Então, onde está esse conhecimento? Nessas fontes de conhecimento dos Vedas. Esse daí é definitivo. E olha, hoje em dia está um negócio. Olha só. Hoje em dia nós estamos vivendo a era da internet, a era da globalização, a era das comunicações. Por milênios, esse conhecimento dos Vedas ficou lá do outro lado do planeta, restrito a um território definido ali. Mas agora a gente sabe exatamente o que acontece do outro lado do planeta em tempo real. Diz que ontem explodiu uma bomba numa mesquita no Egito, morreram 300 pessoas. Pelo menos. Acho que já passou de 300. Notícia fresquinha, saiu ontem. Quase tempo real bateu aqui nas páginas da internet ali, que dá notícia, né? UOL, Terra e coisas, né? Nari, G1, sei lá. Na hora, sai a notícia aqui, não é verdade? Então agora é tal coisa, né? A gente está vivendo a era das comunicações, né? Então já não tem essa mais diferença de lado ocidental, lado oriental, né? Ocidente, Oriente, não, é de todo mundo. Né? Então esse conhecimento é de todo mundo. Esse conhecimento dos Vedas apareceu lá nessa região, assim, tinha que aparecer em algum lugar, né? Então o berço foi ali na Índia, né? Mas é de todo mundo. Conhecimento para a humanidade toda. E a filosofia que vigora mesmo, que ficou mesmo, é a filosofia. A filosofia Vedanta, como eu disse, tem dois ramos. dois ramos, o ramo monista e o ramo teísta. Aí você pode falar, mas por que que é isso? Como é que pode? Por que tem um sistema de filosofia, tem assim dois tipos de filosofia, assim, que em certas coisas até se rivalizam entre si, né? Quer dizer, tem muita coisa em comum. Mas tem as coisas que... Isso porque nessa escritura dos Vedas está se tratando de assuntos espirituais. Assuntos espirituais não é como assuntos materiais, que tudo ali, o 2 mais 2 é 4 e acabou. Não tem outro ponto. Assuntos espirituais é muito mais amplo, as considerações são muito mais maleáveis e a coisa pode ir de diferentes direções e a coisa assim, não é assim tão simples não. Então, as escrituras, por exemplo, esse como eu falei assim, por exemplo, os sutras, né? O Yoga Sutra de Patanjali. Tem uma opção de diferentes ideias, né? Ali, assim, vários autores que fizeram comentários, né? Fizeram assim. Vários autores fazem comentários, um enfatiza uma coisa, outro enfatiza outra coisa e tudo, então. Porque. Necessita assim de explicações, né? Então os textos dos Vedas assim, eles são de uma forma que precisa de ter explicação. Então assim os versos tem dois tipos de versos. Tem os versos que são a nirguna e outros são saguna. Nirguna, quer dizer, eles dão uma noção assim da realidade última, da verdade absoluta, como assim uma coisa sem nenhuma qualidade, sem nenhum tipo de atributo. Então fica uma coisa assim, vazia, assim, uma coisa abstrata. Né? É o conceito que tem Brahman da filosofia Advaita Vedanta. Né? Então tem versos que dão essa noção assim, de uma coisa que existe algo, mas sem nenhum atributo, sem nenhuma qualidade. E tem outros versos que já falam de saguna, ou são saguna, quer dizer, com qualidade, né? Que dão assim, essa noção da realidade última, que é plena de variedades. Né? E diz que essa variedade que tem nesse mundo, né? A gente olha a natureza, assim, a gente vê a pluralidade dos seres. É uma variedade impressionante, né? Então, diz que a realidade espiritual também tem essa variedade. Então, fica essa contradição, né? Tem versos que dão esse caráter, assim, nirguna. É como o filósofo Jiva Goswami, né, ele fala assim que nirguna significa sem qualidades materiais, né? São qualidades espirituais, né? Tá fora dos três gunas, Raja Guna, Sattva Guna, Tama Guna, tá fora disso, transcendental. Então tem essa coisa, então tem pessoas, comentaristas, assim, filósofos mesmo, que dão mais ênfase aos versos nirguna, os versos que tem Saguna, ele dá uma interpretação, assim como se fosse uma analogia, assim. Então, assim, a filosofia Advaita Vedanta, que é uma filosofia, Advaita Vedanta, é uma filosofia monista, fala assim que, diz que é um Shankaracharya, ele resumiu a sua filosofia nos seguintes dizeres. Ele diz assim: Brahma Satyam, Jagam, esse Jagam, Jagam, que é outra, Mitya. Ele diz assim: Divo Brahmaiva Naparaha. Isso é o seguinte, ele diz que a única coisa real é Brahman. Já o Jagat, esse mundo aqui, é mera ilusão, não existe. Sim, não tem existência real. E Jiva Brahmaiva Naparaha, Jiva é igual ao Brahman. Não existe a alma individual, tudo é Brahman. Essa é a filosofia do interesse. Agora, tem tratados e tratados e tratados para justificar isso, né? Tem livros e livros e livros. O próprio Shankaracharya fez comentários de 10 Upanishads, né? Brihada, Aranyaka Upanishad, Chandogya Upanishad, Taittiriya Upanishad, Atareya, Mundaka, Mandukya, Kena, Prajna, Isha e Kata. 10 Upanishads. Fez o comentário do Vedanta Sutra, chama Shariraka Bhashya, escreveu outros livros, tudo para justificar isso. E dizendo que só existe mesmo, a única coisa que existe é Brahman. Tudo aquilo, tudo. A individualidade é uma ilusão, a variedade desse mundo, tudo é uma ilusão. Quer dizer, de uma forma é ilusão, no sentido, como o budismo fala, tudo está se transformando. Né? Tudo, não tem nada fixo aqui. Nesse mundo não tem nada. Tudo é cíclico, tudo está sofrendo a influência do tempo, né? O tempo não para, né? O tic-tac não para. Tudo está sob a ação do tempo e a influência dos três gunas. Tudo está sob essa influência, né? Então tudo está se transformando. Então, nesse sentido, não tem nada assim fixo. Então, ele diz que a única coisa fixa é esse Brahman, substrato de tudo. Nem nossa individualidade é considerada. Não é considerada, não. Isso daí é uma ilusão também. Você tem que se... A liberação é assim como uma gota d'água que cai no oceano e se funde no oceano. É uma forma de liberação, isso daí está nas escrituras, isso é possível. Agora a pessoa precisa ter vocação para isso, né? Então, essa filosofia Advaita Vedanta surgiu nessa época, que ela foi estabelecida. Quando Shankaracharya escreveu esses livros, escreveu esse comentário do Vedanta Sutra, então ficou assim institucionalizado. Né? Mas já existia, antes disso, outras versões do sistema Vedanta, né? Dessas três para entender esses três elementos, né? Então, assim, isso daí, aí tem a linha teísta, né? Tem ali a linha teísta. Como eu falei aqui, a linha monista segue um processo de Dhyana Yoga. Dhyana Yoga. Dhyana quer dizer conhecimento. Mas na prática, assim, Dhyana Yoga é um processo não duro. Você tem que ter renúncia total, você tem que ter a vida de austeridade completa, você tem que só meditar a Rambha Ramashmi, a Rambha Ramashmi, Tavamasi. Krishna no Bhagavad Gita, Arjuna perguntou assim, mas vem cá, qual é dessas duas linhas, assim, uma ateísta e outra monista, qual que é melhor? Perguntou assim para Krishna, na bucha. Aí Krishna fala assim, olha, aquele que está aqui, tem devoção, é melhor. Mas a linha monista também, a pessoa pode chegar à perfeição. Falou assim, não descartou não. Mas ele falou o seguinte verso, assim, está lá no capítulo 12. Kleshô de Kataraste chama Vyakta Sakta Chetasam Vyakta Hirdakir Dukam Dehavadvira Bhakti. Que essa prática aí é penosa, né? É muito difícil para a pessoa que está corporificada. Então, assim, tem aquelas pessoas, né, que querem desapegar-se de tudo, são completamente renunciados, podem ir para a floresta, morar numa caverna, coisa, e passar, não está nem ligando pelas necessidades, né, mínimas da vida, tudo, né? A gente é assim, né? Quem segue mesmo esse processo aí, a gente tira o chapéu, né? Agora falar que é monista, mas não esquenta nem desfrutar do mundo, não é? Aí não tem, não é. Mas como eu digo, tem outras versões do mesmo sistema de filosofia que dão mais ênfase nos versos saguna do que nos livros. Dão assim os versos saguna, dão uma interpretação direta. E os versos niguna, uma interpretação indireta. Então é a linha teísta, uma linha personalista, né? Então é que nós chamamos de Vedanta Vaishnava. Vedanta Vaishnava. Maharaj, pergunte. Vendo assim que a filosofia do Eito, né, ela não é completa, ela tem essa exigência tão maior do que o Vedanta Vaishnava. E dada a dificuldade, né, que ela apresenta. Mas por que a gente ainda encontra tão forte, né, geralmente os estudos, quando a gente vai procurar alguma coisa relacionada ao Vedanta, é sempre na interpretação do Advaita, ou mesmo em maior parte dos cursos, professores que se formam, têm uma compreensão mais do Vedanta Advaita do que o Vedanta Vaishnava. E até na própria filosofia ocidental, assim, muitas religiões ocidentais também, mesmo que não tenha um foco na filosofia, se a gente pega para analisar, a gente vai ver que tem uma relação forte ali com a visão do Vedanta Advaita, ou seja, esse monismo. Né? O que faz atrair tanto assim, as pessoas para um aspecto monista do que o aspecto teísta? É, principalmente nos dias de hoje, né? Tem muita gente assim que está descartando qualquer coisa de espiritualidade ligada assim com algum viés de religião, né? Então, se não tem Deus na jogada, é preferível, né? Então, a intelectualidade não quer ter essa, sabe? Então, por outro lado, Shankaracharya, quando apresentou a filosofia Advaita Vedanta, ele construiu ali, muito bem construído ali, com material, assim, com livros, com os livros e tudo, referências e tudo, assim, tudo muito técnico, né? Uma coisa muito técnica. E por 300 anos essa filosofia ficou absoluta na Índia. 300 anos, até aparecer o primeiro assim, filósofo teísta que estabeleceu mesmo a filosofia Vedanta Vaishnava, que foi Ramanuja. Ramanuja, isso no ano de 10, por aí. Quer dizer, foi bem depois do vários. Tá vivo, hein? Nossa, bicho. É um neto. Não vai ficar com o porque o negócio fica. Depois de tantos anos ele acordou, né? Acordou! Desde 2010. Ramanuja acordou aqui. Foi o. Não sei se foi essa data, hein? Talvez seja isso. Teve um fato também interessante falar da religião, que foi a Lila Shakti, inclusive, ela fez um curso. Ah, ele nasceu, olha aqui, peraí. Não foi 10, não. Foi 17. Ah, porque esse ano foi mil anos do aparecimento de Ramanuja. Teve essa comemoração. Ah. Foi comemoração. Mil anos. Mil anos. Ele é o mestre da linha do Krishnamacharya, Ramanuja. Krishnamacharya. Aliás, o Krishnamacharya, ele toma como base um livro chamado Yoga Rahasya. É um livro escrito por Natamuni. E Natamuni foi antes de Ramanuja. É um período da Saninha que chama de Acharyas. Então foi Natamuni que era avô do próximo Acharya que foi Yamunacharya. Natamuni era avô de Yamunacharya. E Natamuni escreveu esse livro, Yoga Rahasya, que Krishnamacharya ele se baseia. Sim. E depois Yamunacharya, ele já estava velho e ele precisava de um sucessor, né? Porque ele não tinha completado o trabalho. Ele não tinha, ele foi um grande acharya, grande filósofo, mas ele não trabalhou, não fez um comentário teísta do Vedanta Sutra. Então ele estava assim, quem que pode fazer? Então eles indicaram um jovem Ramanuja, que morava numa cidade chamada Kantipura. E Yamunacharya morava na cidade chamada Tiruchirappalli. Aí Yamunacharya nunca encontrou com o Ramanuja, nunca. Ele só viu de longe. Falou, aquele que é o Ramanuja, um jovem, assim, dotado espiritualmente e tudo, né? Aí ele já estava velhinho, falou assim, traga o Ramanuja aqui que eu quero falar com ele. Aí quando o Ramanuja saiu da cidade onde ele morava e foi encontrar com Yamunacharya, quando chegou na cidade lá, viu uma movimentação de gente e tal, então, Yamunacharya tinha acabado de morrer. Aí assim, ele não teve assim um contato com ele. Mas diz que estava ali assim, Yamunacharya em samadhi, né? Como chama, né? Assim, pode assim, um padmasana. Aí estava assim com a mão fechada aqui assim, né? Aí Ramanuja chegou e falou assim, eu sei que ele tem 3 desejos. Aí falou assim, o primeiro desejo é que ele quer que se faça o comentário do Vedanta Sutra, um comentário texto do Vedanta Sutra. E diz que quando ele falou isso, a mão de Yamunacharya estava assim, fez aqui assim. Aí o outro desejo era que expandia a filosofia, Shri Vaishnava. E fiz assim. Aí tinha o terceiro desejo, não sei organizar Sampradaya e tudo. Aí todo mundo ficou assim abismado. Né? Olha só. Então ele escreveu o primeiro comentário sinteísta. Quer dizer, antes de Shankaracharya teve muitos comentaristas, mas nunca chegaram assim a formalizar a coisa, sabe? Era coisa assim esparsa de tudo, nada de pegar assim sutra por sutra e ver a relação, porque cada um tem uma relação nas escrituras ali, onde que está a referência. Porque a filosofia Vedanta é assim, tudo tem que ter uma relação, uma evidência, uma referência na escritura, tudo. Tudo tem que ter uma referência. Não é assim, acho que é assim, acho que é assim, não, você está... Ah, você acha que é assim? Então me mostra a referência. Tem que mostrar lá o verso tal, desse livro e coisa e tal, fala aqui, tá. Aí você pode pensar dessa forma. É assim, né? Então é tal um negócio, não tem. Quando tem essa coisa assim de. Porque na Vedanta Vaishnava, então você vai lidar é com um Bhakti Yoga, né? É o processo mesmo de autorrealização Bhakti Yoga, né? E Bhakti você vai mexer com sentimentos, né? Não só com a razão, não só com o engano. Vai mexer com sentimentos, sendo que o sentimento mais elevado que a pessoa tem é o sentimento de amor. Então a devoção, né? Devoção pura, quer dizer bhakti, devoção pura. Então, na parte filosófica, aqui a Vedanta Vaishnava concorda, Brahman real, Jiva é real e Jagat é real. Então, aí tem várias outras filosofias que são aqui enquadradas nessa Vedanta Vaishnava. O que diferencia diferencia a forma das relações entre esses três elementos. Então, por exemplo, olha só. Tem várias maneiras de você encarar essa realidade, né? Tem várias interpretações, vários filósofos. Ramanuja, a linha dele chama Shri Vaishnava. E a filosofia chama-se Vishishta Advaita. Vishishta Advaita. Aí depois, Ramanuja, ele viveu 120 anos. Ele faleceu em 1127. Não, 37. 1137. Depois, 100 anos depois, apareceu outro grande filósofo da linha Vaishnava, monoteísta, Madhva. É Brahma Vaishnava. Isso daí é o conceito e a filosofia de Madhva é Advaita. Quer dizer, Shankaracharya é Advaita, não dual. Madhvacharya é Advaita, dualismo. Olha só. Já foi para o outro lado, né? Ramanuja fica aqui, Vishishta Advaita, monismo qualificado. Depois tem outro filósofo, Nimbarka, Kumara Sampradaya, filosofia Swabhaviki Dvaita Dvaita, uma combinação de Dvaita e Advaita, tentar fazer uma síntese. Depois tem outra filosofia de Vishnu Swami, Rudra Sampradaya, a filosofia Shuddha Advaita, monismo puro. Depois, uma mais recente, há 500 anos, 500 e poucos anos atrás, a linha de Chaitanya Mahaprabhu, que é ligado a Brahma Sampradaya, a filosofia Achintya Bheda Abheda. Cada um são detalhezinhos ali que dão assim certas diferenças de características. Achintya Bheda Abheda. Também Bheda quer dizer diferença. Abheda é identidade. Identidade é diferença e identidade simultânea. Isso é achintya. Achintya quer dizer inconcebível. Quer dizer, na realidade espiritual, existe essa possibilidade desse paradoxo, né? Tem que se considerar isso. Então tem várias, é como eu falei, assim, várias sampradayas. Esse é interessante, né? Esse é um conhecimento bem místico, né? Que são linhas de conhecimento que vêm desde lá da fonte. Por exemplo, de Ramanuja Sri Sampradaya, vem de Lakshmi Devi, consorte de Narayana, seu Narayana. A linha de Madhvacharya vem Brahma Sampradaya, vem lá de Brahma. E tem toda uma linha assim de mestres e tudo até chegar ao dia de hoje. Outra vem de Rudra, Rudra Shiva. Então, assim, esse conhecimento chega até os dias de hoje por causa de uma coisa que é muito importante. Uma coisa que é muito importante, é um conceito muito importante, chama-se Parampara. Parampara. Parampara. Parampara é o conceito de que o conhecimento é passado do mestre para o discípulo. Então, o discípulo alguns discípulos que se dedicam a esse conhecimento, eles vão ser o mestre para a geração seguinte, né? E nesse conceito de parampará, ele tem que passar exatamente aquilo que recebeu para frente. Não tem que ficar especulando em cima e dando seus achismos e alguma coisa assim, não. Tem que passar para frente. Né? Então, com esse conceito de parampará, esse conhecimento chega até os dias de hoje de uma forma sintática. E não precisa mudar nada. Não tem nada para acrescentar. Né? Então, assim, isso daí é um conceito importante. Né? É que mantém vivo o conhecimento também. É que mantém vivo esse conhecimento. Exatamente. Então, essa linha mais recente é a linha de Sri Chaitanya. A filosofia chama Achintya Veda, a Veda. É uma síntese, a gente pode ver que é uma síntese da evolução da filosofia Vedanta. Né? Então a Shankaracharya nota aqui a Advaita, monismo, não dualismo. Advaitária lá, o dualismo puro. Depois vem de Shishtadvaita, querendo se ajustar aqui, Ramanuja, tudo, Nibarka e tudo. Por fim, uma síntese. Ele tem a tese, tem a antítese, e depois tem a síntese. A gente vê que aqui a síntese está aqui com o Chaitanya, né? A síntese dessa linha teísta do sistema Vedanta. Como que a gente pode entender bem essa ideia da dualidade? Esse dualismo, né? Porque dualismo. A dualidade, quando a gente fala nesse... Dualismo de pessoas, é o seguinte. Às vezes confundem, né, a ideia do monismo e o dualismo. Não, às vezes se confunde dualismo com a dualidade, né? Matéria, espírito, desse modo, mas não é isso. Eu quero atualizar para a gente uma pergunta. Então, olha só, o dualismo de Sankhya são dois elementos aqui, Purusha e Prakriti. Combina da todos os seres vivos. Mas não tem Deus, não tem transcendência. Na filosofia Sankhya não tem. Yoga, que está conectado com Sankhya, tem, fala em Ishvara, Ishvara Pranidhana, você atingir Samadhi, você tem que, poxa, por conta própria é difícil, mas você apelar, se render a Ishvara, você pode chegar lá. Então já lançou mais um elemento, uma transcendência, né? Não explica muito bem quem é Ishvara. Isso daí está explicado no Bhagavad Gita. Ishvara Sarva Bhuta não Lideshirjunatistati. Aqui. A presença divina em todos os seres. Krishna fala assim. Então, como é que era o ponto? Como que a gente entende essa ideia do monismo e o dualismo? Ah, tá, o dualismo. Eu estava falando do dualismo. Então, o dualismo de Sankhya, tá? Agora, o dualismo de Madhava é diferente. O dualismo de Madhava é o seguinte. Ele fala que Brahman é Swatantra e Jiva e Jagat é Paratantra. Swatantra quer dizer que Brahman é absolutamente independente e Jiva e Jagat é dependente de Brahman. Então, esse tipo de dualismo. Sim. Ele é um dualismo diferente, né? Agora, tem essa dicotomia de matéria e espírito, né? Que dentro da filosofia ocidental foi Descartes que deu essa... fez essa... antes de Descartes, a coisa assim... ali... estava ali a parte espiritual, material, assim, meio que... Descartes, ele até investigou sobre a natureza de Deus, mas ele falou assim, ó, Deus é uma coisa e matéria é outra. Aí fez essa divisão, assim, né? Esse outro tipo de dualismo, mas o dualismo de Madhvacharya é bem, assim, religioso, né? É a dependência que se tem de uma realidade supremamente independente. Sim. Diferente tipo de dualismo. Né? Agora, eu não sei, essa noção de que há monismo que é superior ao dualismo, por quê? Qual é o argumento? Por que é superior? E no caso que com Bhakti não tem esse dualismo, né? Tem sim, sujeito e objeto. O sujeito tem o sujeito e tem o objeto. E aí pode trocar os papéis. O que era objeto passa a ser sujeito e o que era sujeito passa a ser objeto. Quer dizer, é uma via de duas mãos. Vai daqui, Bhakti vai daqui para lá. E Bhakti vem de lá para cá, aqui assim. Agora, tem dois elementos, né? Mas quando tem Bhakti, quando está ali unido com o Bhakti, vira uma coisa só. Mesmo nesse plano material, né, tem duas pessoas que estão se amando e coisa, estão apaixonadas e coisa e tal. Uma coisa só ali, um bolo kármico. O cara é como na escritura chama, né? Ridaya grande, né? Tem um verso que diz assim: Tum samstriyami tunibhavam etam tayor vitor ridaya grande ahor. Aho Giha Griha Kshetra Suta Apta Vitaya Janasya Mohoyam Ahama Meti. Diz assim, quando une o homem e a mulher e tem esse Mitunibhava, essa motivação sexual, então forma um Hridaya grande, um nó no coração. Aí o verso diz assim, Aho Grihakshetra Sutapta Vitae. Aí vai surgir o quê? Griha, lar, doce lar. Kshetra, propriedades. Suta, dependentes. Apta, parentes. Vita, dinheirinho no banco. Tudo isso é consequência. Esse é o nono karma. Eita. Virou o bolo. Aí depois termina o verso dizendo: já nasce amor, oyama, rama, mete. Diz que esse conceito, esse nó no coração, ele gera assim um conceito de aham e mama. Aham quer dizer, eu sou esse corpo. E mama, essas coisas me pertencem. Aí o verso diz, Janasya Mohoyam. Essa é a ilusão das pessoas. Em outras palavras, essa é a essência da ignorância. Aí, o nono coração. Então, esse conceito de dualismo, né? Quer dizer, dualismo, né? Mas com Bhakti não tem esse dualismo. Sabe? Dualismo, nesse caso, se aplica também à alma individual e à alma suprema? É isso? O quê? Essa ideia de dualismo em Bhakti? Claro. Mas é uma via de... É como o Krishna falou assim... Samoham sarvabhuteshu namedueshu stinapriyaha ye bhajanti tumam bhaktya maiteshu shapyaham. Ele diz assim, Samoham sarvabhutani namedueshu nastinapriyaha. Eu sou igual com todos, eu não favoreço nem rejeito ninguém. Mas aí fala assim, Yebajanti Tumam Bhaktya, mas aqueles que estão conectados comigo através de Bhakti, devoção pura, aí ele diz assim, Maitesho, eu estou neles. Maitesho, e eles estão em mim. Quer dizer, uma... Simbiose. Simbiose mesmo. Aí Teixo-chá-pia-ram. É uma simbiose. Quer dizer... Agora, esse Bhakti tem que ser entendido, sabe? Porque Bhakti... Bhakti, assim, uma... Só que entende mesmo quem está na coisa, né? Uma vez faz, sei lá quantos, 35 para cima anos, sei lá. Tinha aqui um professor de yoga, não sei se ainda está por aí. Nunca mais encontrei. Mas eu tinha relação com ele. Aí tinha aquela revista Planeta, né? Coisa antiga, né? Aí saiu assim vários números com cada modalidade de yoga. Ashtanga yoga e Kriya yoga. Aí era o tema da revista, né? Aí saiu uma revista Bhakti Yoga. Um desastre. Eu conheci uma pessoa que fez a revista, né? Um professor de yoga, aqui de São Paulo. Eu falei, pô, cara, você não consultou quem está praticando Bhakti Yoga? Ele disse, ah, eu consultei, sei lá, fui lá. Investiguei, pô, mas Vai saber se essa informação é confiável. Sei que não pegou a coisa, né? Fala que é, Bhakti Yoga, assim, um processo sentimental e tudo, né? O sentimento é natural, né? Mas assim como você está mexendo com o sentimento de amor, tem dois, aí tem a parte do sentimento, tem a paixão, né, o sentimento, né, e também tem a atitude, né? A atitude é o serviço, né? Por isso que Prabhupada, o mestre do Hare Krishna, quando comenta assim a sua coisa, ele sempre diz assim que ele traduz bhakti como serviço devocional. Para não ficar essa ideia que é só assim uma baboseira de sentimentalismo. Não, tem que mostrar, tem bhakti, sabe? Tem que ser ali uma relação assim de amor assim, muito transparente, muito sem nenhuma intenção assim. Extra, né? Muito transparente. O Patanjali comenta isso também. Ele fala, eu não lembro o Sutra, mas ele diz como Bhaktian, que Yoga tá Bhaktian, né? A tradução fica como para se alcançar a meta do Yoga é necessário Bhakti, é necessário devoção. Depois do Ishvara Pranidhana. É interessante porque os monistas também, né, eles têm a prática de Bhakti. Eles praticam a Bhakti também, sem a via de mão dupla. Nesse caso que eu ia comentar, a Lila Shakti, ela fez uma formação lá no Rio de Janeiro, com uma linha monista, né? Inclusive que é uma aluna da Glória Aria. E aí ela... E eles têm uma postura meio crítica, né, com a linha Vaishnava, com os Bhakti, né, dizendo que são religiosos, são emotivos e tal. Só que aí, já quase no final ali na formatura, a própria Glória Aria foi dar uma aula de puja, onde todos tinham que oferecer lamparina, incenso, né, para, não sei se foi Ganesha ou foi Shiva. Aí a Lila Shakti falou, mas isso é religioso, vocês não falaram que vocês não eram contra a Bhakti, que é religiosa, né? Uma postura mais devocional, não religiosa, mas o que vocês estão fazendo é religioso. Aí ela não ficou assim meio sem resposta. Então tem esse apelo também do aspecto devocional, mas como uma etapa do processo. Na espiritualidade da Índia, tem quatro linhas assim, bem características. Tem o Shivaísmo, tem o Shaktismo, tem a linha Smarta, e tem o Vaishnavismo. Então tem o Shivaísmo, segue lá a literatura dele, de Shiva e tudo, e Shiva Supremo e tudo, e adoração a Shiva. Ainda tem muitos templos de Shiva. Adoro Shiva, com Shiva lindo e tudo. Aí tem a linha de Shakti, que adora Durga, a Mãe Divina. Alguns yogis falam, Mãe Divina, Yogananda fala, a linha de Shakti. Ramakrishna também fala. Sri Aurobindo. Aurobindo também fala. Então são ligadas Durga, Kali. Kali é uma adoração bem assim, Aí depois tem a linha Smarta, que é a linha de Shankaracharya. Na linha de Shankaracharya, eles recomendam uma adoração chamada Panchopassana. Eles colocam 5 deidades para serem adorados. Então é Vishnu, Durga, Shiva, Surya e Ganesha. Às vezes bota mais uma, que é Kartikeya, Skanda. Mas muitos não seguem essa adoração e adoram Shiva. Muitos da linha Smarta tem essa devoção com Shiva. Agora tem essas desses da linha Smarta que são assim, filosofia seca, né? Muitos são shivaístas e alguns fazem essa adoração de Panchopassana. E depois tem a linha Vaishnava. A linha Vaishnava é como eu defino o Vaishnava, minha definição. Assim. Vaishnava é aquele que sabe quem é quem. Foi uma vez eu li um artigo de um monista, na linha de Advaita. Ele diz assim, a grande contribuição de Shankaracharya para a espiritualidade da Índia foi que equiparou todas as divindades. Isso aí não tem sentido com o Vaishnava, né? Agora, o Vaishnava é aquele que sabe exatamente o que é, assim, o top de linha, né? Que tem várias manifestações, mas é uma unidade. Quer dizer, a linha Vaishnava, ela é monoteísta. É monoteísta, mas que a verdade absoluta se manifesta em muitas diferentes formas. É Krishna, é Rama, é Narayana, é Nishnadeva, os avatares e tudo, cada um assim aparece, mas é uma realidade única. Tem que ter essa consideração filosófica por trás. Né? É um argumento triste dele. É. E depois tem outras divindades que são assim secundárias, né? Aí vem Shiva, vem Brahma, depois ainda mais abaixo dele tem outras. Ali tem Indra, Chandra, Varuna, tudo assim. Tem que saber, né? A posição relativa de cada um. Como chegar aqui e falar que todo mundo é igual, né? Quer dizer. Todo mundo, cada um. Diversidade de sentimento, de emoção, de vidas e tantas outras coisas. É. Aqui, assim, o que vale é a individualidade, né? Tem regimes políticos que querem fazer essa homogeneidade, né? Lá na Coreia do Norte, mais ou menos. É. Olha aqui, mas cada um tem a sua, seu dedão ali, diferente um do outro, né? Os indivíduos, né? Cada um tem sua relação própria, pessoal com Deus. Isso daí não é crença coletiva, não, é coisa individual. Sim. Se a gente vai trazendo assim para a realidade nossa, se lá no nível mais profundo nosso a gente tem uma concepção monista, isso de certa forma vai aflorar uma atitude materialista nossa, não? Pode ser. Se a gente não tem um princípio na consciência ali de um ser divino, único, que se relaciona, né, individualmente com cada um de nós, porque se for falar agora de um regime mais totalitarista, né, em própria questão política, é um regime ateu, né? Geralmente é um regime ateísta e extremamente materialista. É, mas, você vê... mas sempre tem um líder ali que é superior a todos os demais. Né? Então ali. Você coloca como Deus, né? É verdade. Mas a gente vê que nessa visão de uma homogeneidade é apenas um nível material. Não considera níveis espirituais, psicológicos. Sim. Então quer dizer. Camada que se alcança ali é uma camada material, então se isso se equipara ao monismo, significa que o monismo tem um aspecto realmente, em última análise, ateísta, ou no mínimo materialista, você considerar tudo como sendo uma única coisa. Se a pessoa tem que, pelo menos, concepção de que não somos o corpo e tudo, a vida é um outro mundo espiritual. Uma pergunta, a gente dentro da trindade, né, a gente fala de Brahma, Shiva e Vishnu. A gente poderia atrelá-los aos gunas e fazer um link para até explanar um pouco mais essa isso que o Jai colocou, né? Porque a partir do momento que você no Vedanta faz o puja para muitas deidades que só vão atingir o imaterial automaticamente. É, por isso minha pergunta dos Lumas, se eu conseguir atrelar, por exemplo, Shiva. Não, mas isso já está atrelado. Já está atrelado. Não precisa atrelar agora, não. Tá, entendi. Isso já está nas escrituras. Que não, entendi isso. É que Brahma, ele são três guna avatares. Brahma está relacionado com a criação, a paixão. Vishnu com a manutenção do sattva guna. E Shiva com a aniquilação, destruição do tama guna. Então já tem isso, vai nas escrituras, essas três. Essa trindade aí. Isso está bárbaro. Tá. Cheguei lá ainda não. Acho que o terceiro canto, se não me engano, o segundo. Isso é bem básico, mas não vai aparecer. Mas isso que você está falando tem tudo a ver. Eu acho que até mesmo o plano material. Sim. Tem alguma dúvida? Tudo bem, pessoal? Tá. Não, eu tenho só mais uma dúvida. A gente pode atingir a liberação estando fora do Dharma? Fora do Dharma. Olha aqui, não tem muita chance não. Tanto que chama-se Sanatana Dharma, né? Dharma eterno, né? O Bhagavata Dharma, nossa relação eterna com Deus. Né? Tem que chegar nesse ponto. Né? Agora, tem o Dharma, assim, social, né? Por exemplo, vamos dizer, até na nossa cultura tem assim uma regra do Dharma, assim, né? Chamada regra áurea, né? não fazer aos outros aquilo que você não gostaria que fizesse a ti. Isso já dá uma referência dharmica, assim, né? Regra áurea, né? Então é uma referência dármica, né? Então é assim, o Dharma social, o Dharma da sociedade humana. Agora tem o Dharma espiritual, né? Esse chama Sanatana Dharma, Dharma eterno, que é a nossa relação eterna com Deus, com Cristo, né? Você tem que estabelecer isso. Agora você está desconectado, tem que fazer esse link. Fazer essa yoga, isso que é yoga. Fazer esse minha pergunta era nesse sentido, dessa conexão. Se essa desconexão é um estado de consciência nosso, ou se eu realmente estabeleço uma conexão, porque Krishna não está em tudo, então eu já estaria conectada. Eu que não sei que estou, ou eu me desligo e ligo. Você tá ali, mas tem que... Tá em tudo e está nele mesmo, né? Está no coração, tem o conceito de Paramatma. Yoga é para fazer essa conexão com Paramatma. Né? Quer dizer, tem Deus imanente e Deus transcendente. Deus imanente aqui, a presença divina nesse mundo. Aí você tem que fazer esse link, né? E através da consciência. O link é a consciência. Você vai se conscientizando nessa conexão. Então tem vários processos. Mantra, meditação, o próprio processo intelectual do conhecimento e tudo. Tudo isso vai estabelecendo esse contato. Aí depois tem a parte de devoção. Aí já é outra história. Aí entra o conceito de Bhakti, de serviço devocional. Aí é o Deus transcendente. Então, no Bhagavad Gita, Krishna coloca as coisas. Mantya yovi abhicharena, bhakti yogena sevate, sarvanam samatityaitam, brahma buyaya kalpate. Brahma bhuta prasanakma, nashoshati, nakankshati, sama sarveshu bhutesha, mad bhaktin labate param. É um processo de bhakti yoga, a pessoa pode transcender a influência dos três gunas e atingir uma consciência espiritual. Na consciência espiritual, a pessoa assim, vê todas as entidades vivas no mesmo nível e não deseja nem lamenta nada. Aí Krishna fala assim, aí Mad Bhaktin Labhate Param. Aí está estabelecido um link direto com Krishna. Mad Bhaktin. Agora é Bhakti diretamente a mim. Perfeito. Dá uma criançada. Não é assim tão simples, né? Tem que cultivar, né? É uma coisa. Não é filosofia de boteco. Não, tem que ter o interesse. Cada pessoa tem que ter o interesse. Tem o nome dele, é o Mircea Eliade. Tem um livro dele muito bom, chama Yoga, Liberdade, Imortalidade e Liberdade. Esse livro é bem interessante, a Nina inclusive vai usá-lo na próxima semana na aula dela. Ele fala, ele dá uma ênfase na questão que às vezes a gente evita do aspecto divino, do aspecto de Deus, né? No yoga. E ele fala que sem isso, sem não é isso. Yoga. Ele tem outro livro chamado Divino e Profano. Isso, é. Divino e Profano. Ele fala que a sociedade humana está perdendo e já perdeu sensivelmente esse caráter divino aqui, imanente, perdeu, assim, o materialismo. Aí fala Mircea Eliade, muito bom. Romeno. Romeno. E aí ele dá essa ênfase, ele diz, né? No próprio Yoga Sutra, ele tem outras referências também de outras literaturas, Upanishads, tudo. Mas construir todo um raciocínio, né, do que Ishvara representa dentro do Yoga. Que é, se você tirar Ishvara da ideia toda do Yoga, aquilo tudo se torna ginástico e não tem esse aspecto. Inclusive ele critica essa ideia, né, de você às vezes querer desvincular yoga do aspecto divino. E aí ele coloca que existe o aspecto divino e o aspecto religioso. Yoga não é religião, mas o divino não está dissociado do yoga. É bem interessante. Maharaj, tá tudo bem, nenhuma tá dúvida? Tá. Muito obrigado. Estamos aí. Iluminante sempre. Pelo menos lança as nossas dúvidas para pensar.